Panorama Agrícola para 21 de outubro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, hoje é quinta-feira, 21 de outubro, e este é o Panorama Agrícola. A noite é de lua crescente, eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado do programa é: o dinheiro é para a proteção, mas a sabedoria vale muito mais. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Neo brasileiro busca mercado argentino, arábico e da Europa. Panorama regional, Chicão fala de indicações geográficas. E na entrevista, testes com novas forrageiras para aumentar a produção de leite em Santa Catarina. Este é o Panorama Agrícola. Você pode participar do nosso programa ao ligar 48-3239-5647. Ligue e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O verão é a estação do ano que talvez mais combine com saúde e estética. E com a chegada do horário do verão, muitos começam a se preparar para aproveitar praias, piscinas e para passeios. Para desfrutar do melhor do verão, é preciso ter alguns cuidados especiais com a saúde. Por causa do calor e da umidade, doenças de pele como micoses são mais frequentes. Assim, evite produtos que aumentem a oleosidade da pele. Evite andar descalço. Não use objetos pessoais de estranhos. Seque-se sempre muito bem depois do banho, principalmente nas axilas, na virilha e nos dedos dos pés. Evite ficar com roupas molhadas por muito tempo e evite também usar o mesmo sapato 2 dias seguidos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso programa conversa hoje com o engenheiro agrônomo de Lages, Ulisses de Arruda Córdova, e o assunto são os experimentos que a EPAGRE tem feito com forrageiras vindas da Nova Zelândia, e o Ulisses tem coordenado essa pesquisa. O objetivo da pesquisa qual é, Ulisses? O objetivo da pesquisa, na verdade, é introduzir no Brasil forrageiras que já estão sendo usadas, utilizadas, em países como Nova Zelândia, Uruguai e Austrália. São forrageiras chamadas modernas. Algumas forrageiras não existentes ainda no Brasil, não são presentes nos sistemas criatórios, e que têm grande chance de serem introduzidas e com resultados bons. E os experimentos até agora têm dado bons resultados, Ulisses? Nós estamos no segundo ano de avaliação. Nós temos algumas forrageiras com comportamento muito bons, até surpreendente, tão bom quanto na Nova Zelândia. Algumas forrageiras, poucas, estão com dificuldades de adaptação. Porém, de maneira geral, podemos dizer que a maioria das espécies introduzidas estão com resultados muito bons e com possibilidade de se adaptarem a várias regiões de Santa Catarina. E a ideia é que essa forrageira possa aumentar a produção leiteira? Com certeza. Com essas novas forrageiras, nós temos todas as condições de aumentar a produção de leite, de carne ou da pecuária em geral em Santa Catarina. Porque são materiais novos, materiais com potencial produtivo muito grande e com qualidade nutricional também muito boa. São materiais que estão sendo, como eu já falei, estão sendo usados em outros países, comprovados. Nós estamos fazendo as avaliações para serem introduzidas aqui no Brasil, porque há uma necessidade de avaliar aqui para registrar no Ministério da Agricultura. E somente após o registro do Ministério, de cada cultivar é permitido a comercialização no Brasil. Isso deve levar quanto tempo até o produtor? São dois grupos. As forrageiras anuais precisam de 2 anos de avaliações em 3 locais diferentes. Nós estamos cumprindo isso, na verdade, nós estamos forrageiras hoje em 5 locais diferentes do estado. E as forrageiras perenes necessitam de 3 anos também com pelo menos 2 locais, 3 locais diferentes, melhor dizendo. Também estamos com 5 locais do estado. Correto. Engenheiro agrônomo Ulisses de Arruda Córdova, da EPAGRE em Lages. Ulisses, você vai de 27 a 29 participar de um evento da área do leite, o Interleite Sul, em Chapecó, correto? O evento é Interleite Sul 2010, que na verdade é o segundo simpósio sobre produção competitiva de leite na região sul. Nesse simpósio nós estaremos participando e apresentando os dados iniciais, principalmente do primeiro ano de avaliação dessas forrageiras em diversos locais aqui de Santa Catarina onde estão sendo realizadas. Ulisses Córdova, muito obrigado pela sua entrevista. Fique ligado no Panorama Regional. A indicação geográfica é concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é o INPE, e a um produto ou serviço originário de um local, região ou país, quando determinada característica ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua origem particular. No caso do queijo artesanal serrano, sua concessão fará com que somente a região da Amores e os municípios dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, possam utilizar esse nome no rótulo do produto. A busca de indicação, de acordo com o coordenador do projeto, Dr. Ulisses de Arruda Córdova, tem como objetivo buscar a proteção do produto, já que outras regiões não têm as mesmas características que as nossas. O estado de Santa Catarina não possui nenhuma indicação geográfica. E, além do queijo serrano, a EPAGRE também tenta a inclusão da uva Gut de Uruçanga e de erva mate de Canoinhas nesta denominação. Para a busca dessa inspeção, então, falta apenas a organização dos produtores, pois uma indicação não pode ser solicitada só pela EPAGRE ou por qualquer outro órgão público. Tem que ser através de uma entidade de produtores, como, por exemplo, uma associação. É só o que falta, então, já temos escrita a história, bem como o sistema e o processo de produção, além de todos os dados de vegetação do solo. E com isso, então, pode-se provar para o INPE que o produto tem notoriedade e é importante economicamente para as propriedades rurais. O queijo artesanal serrano faz parte, então, da cultura e da história da serra, sendo a base de sustentação de muitas famílias. Tem importância social, econômica, cultural e histórica, o que conta muito nesse processo, então, de indicação geográfica. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paga, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. Com o objetivo de inserir o mel brasileiro no mercado internacional, apicultores vão ganhar incentivos para participar de feiras e rodadas de negócios no exterior. O benefício faz parte da campanha Meu Dia Pede Mel. A meta é levar os produtores de mel do Brasil para mercados como Argentina, França, Ucrânia e países árabes, informa a Confederação Brasileira de Apicultura. O horário de verão brasileiro, que começou no domingo, deve gerar uma economia de pelo menos 80 milhões de reais para o país, sem contar os recursos que deixam de ser investidos na capacidade de geração de energia no Brasil até fevereiro próximo. Nesse período do horário de verão, a redução da demanda evita investimentos em termos de capacidade de aproximadamente 2 bilhões de reais. As informações são do Operador Nacional do Sistema, ONS. O horário de verão se estende até o dia 20 de fevereiro. Com mais uma hora de luz natural, a expectativa é que a procura por eletricidade cai a 5%, um percentual suficiente para abastecer 70% de uma cidade como a do Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.